Uno 601, curva à esquerda para o 200. Desça para 3 mil pés, limitado pelo localizador. Direito, esquerda 200, 3 mil limite lógico, o Uno 601. Ele está 8002, cruzando 200. Gol 1612, curve agora à direita para o 150 para interceptar o localizador. Gol 1612. Direita 150, cruzado LS, gol 1612. Ele está 8002. Está 8002, prossiga. Cruzando agora o 200. Chame o centro Recife, a frequência 13325, alterna 128.8, 8002, bom voo. Obrigado, transfero centro. Obrigado. Prossiga a fumaça. Eu não entendi a fumaça. Reassuma na proa de Pelo, o gol no 601. Vai voar Pelo, ok, já tinha até dado o trem pra encostar aqui, vai voar Pelo. Sim, Matheus, gol no 601. Desça para 4 mil pés, proa de Pelo. Ok, 4 mil, proa de Pelo. Sente, fumaça. A nossa intenção é que chame aqui no Través Sul, possivelmente um circuito padrão para pousar atrás de um Boeing 737 da Gol. Chame no Través Sul, fumaça. Positivo, o Boeing está a 2.5 milhas de Simbra, de marcador externo. E Salvador, ao gol 1612, uma milha para o Índia Serra, despachado checado. 10 milhas, será dado um novo vetor para interceptar a final da pista 1-0. A gente vai manter o 050, 10 milhas, está aguardando o vetor, o 9058. 1601, esse é para 2 mil pés na proa de Pelo. 2 mil na proa de Pelo, o 1601. Para melhor coordenação, poderá também efetuar um 360 da presente pela direita e após prosseguir para a final da 1-0 atrás deste Boeing da Gol que está passando Simbra agora, 5 milhas da cabeceira. Acusa avistando o tráfego, fumaça. Aqui, a fumaça já está no procedimento de 360, está reunindo todas as aeronaves. A transmissão da fumaça está meio entrecortada, entendi que está para reunião. Útil. Gol no 1-2, autorizado o pouso, pistão no zero. Autorizado o pouso no 1-0, gol no 1-2. Gol no 601. Para o sequenciamento, irá manter a presente proa, limite o localizador. Gol no 601. Agora mantém proa, limite o localizador. Controle só para dar. Quando for assim, só encurtou muita gente, a gente deu o trem de pouso para dar arrasta e fica com o trem embaixo voando. E gastando combustível aqui. O copiado, gol 601. O Índia Novembro Alfa, eu prossiga na proa da rotatória. E reporte a mesma. É aproximação para 1-0. Ok. O Gol 1601, devido à falta de comunicações entre a torre e a esquadrilha da fumaça, o senhor vai descer para 2000 pés e tem condições de fazer órbita da presente posição? Ô, controle, faça o que o senhor quiser, eu vou recolher tudo aqui. A coordenação foi péssima. Copiado, Gol 1601, desce para 2000 pés e inicie órbita aí da presente. Órbita na posição pelo, ok. Já passou de pelo, vai voltar então. Pode ser da presente posição, Gol 601. 601, ok. Gol 9058, mantenha o nível 050, reassume na proa da posição pelo e inicie órbita na posição pelo, 9058. 050, vando pelo, na posição pelo mantém órbita, 9058. Webjet 6722, desça para o nível 060, previsto órbita na posição pelo. 7060, previsto órbita em pelo, pela direita ou pela esquerda? Pela direita, 6722. Sim. O informe que o motivo da alta é a esquadrilha da fumaça, está sem comunicação com a torre de controle e para o pouso, e devido a isso, precisamos de um maior espaçamento. Sente, quantas órbitas previstas sobre pela para o 6722? Previsto uma órbita. Uma órbita, sente, 6722. Controle Salvador, boa tarde, Pacatango Romeu, Pacatango, sente da informação terra. Informe o confirme o transponder, meu Papatágua. Acenado 2000. Mantenha-se no setor, no presente setor, ou no 1500 pés, o meu Papatágua aguardando instruções. Ciência, mantendo o setor, aguardando instrução. O meu Papatágua acione 0224. 0224, o meu Papatágua mantém o setor, aguardando instruções. Gol no 601, já estabelecemos contato com a escolhida fumaça. Reassumo navegação, proa de duna, descendo para 2000 pés. Autorizado LS, reporte estabilizado. Boa no duna, 2000, reporte estabilizado. Gol no 601. Bonito. Tá mantendo 050 e pelo mantém a da direita. O 9058 pode prosseguir para 3000 pés, o ajuste no 009. Foi pro 9058? 9058, afirmativo, pode prosseguir para 3000 pés. 3000, 9058. Fumaça. 7 pips checados, autorizado pouso pistão no 0, 1 no 0 graus, 1 no 2 nós, fumaça. Pelo instante 0 ao voo, 9058. Confirme 9058. Que de pelo instante do óbito. Copiado, inicie óbito e prossiga para 3000 pés, 9058, aguardando para prosseguir. Sente, 9058. Webjet 6722, mantenha o 060, temos aeronave sendo órbita, passando o 050 na posição pelo, é um Boeing 738. Sente, mantenha o nível 060. Tá, vai parquear no 04, após estar livre, se eu tiver questionamento, chame para o táxi. Passará para o táxi, na 3567. Romeu Papatão, controle Salvador, prossiga. O Romeu Papatão não chamou o controle Salvador, né? Decolado de Caru Lourenço para Salvador, batendo no 1500 pés, Salvador Pena Cruz. Pessoas a bordo e o tipo da aeronave, Romeu Papatão? Duas pessoas a bordo. Tipo da aeronave? Papado 221. Roteado Romeu Papatão, mantenha 1 no 1500 pés. Vou ir na... Mantenho o corredor Vera Cruz, após o corredor Interlagos, meu Papatango. Gente, no 1.500 510, foi do Zara Cruz, após o seu lado, com a pessoa para trás. Controle, o Wilson está com fome, vai lembrar 2500, do alto bom, a camarada regressa. Sem tráfego a reportar, Whisky Oscar Uniforme. Gol 9058, abandone a órbita, voe na proa de duna, desça para 2500 pés e reporte no localizador. Duna 2500 pés, reporta localizador. 9058. Objeto 6722, desça para 4000 pés, 6722, 1009. Gente, descendo para 4000 pés com 1009, web 6722, tenho tráfego à vista. Estimativa, o tráfego está à sua direita, passando 3500, um Boeing 728. Ciente, o 6722. Estabilizou o gol no 601. Gol no 601, complete a aproximação, torre 18, 62 e Lomposo. 62, obrigado. 6BHZ, direto Trives, direto Pirassununga, DCT. Decola da pista 10, perfil da Dael, lida após direto bridge com curva à direita. Transponder 5454, controle Salvador 119.35. Aqui é a Torre de São Paulo, nível 380, e a rota do plano Bridge, eu preso 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, após o DCT Pirassununga. Decola da pista 10, Natal, transição Leda, após Leda, Boa Bridge. O transponder 5454, controle 1193. Já 3695, atejamento correto, chame pronto. Portar a conta pronta. Gente, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10, quando lá, torre 186, ajuste 0009, bom voo, boa noite, 56. Juliette Alfa no ponto de espera, 2009, reporta, elétrico, 905. Abandone a órbita, reassume na proa da posição pelo e desça para 2500 pés. Gente, abandonando a órbita, está descendo para 2500, é 6722. Hombre baixo travado, gol no 601. Ciente, gol no 601, autorizado pouso, pistão no 0, 110 graus, 110 nós. Pouso, gol no 601. Táxi da 3567, 118 a bordo, alterna com 24 horas de autonomia. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, 56. Boa noite, mantenha o ponto de espera, pista no zero. Previsão para decolagem em 3 minutos e meio. Mensagem intercortada. Salvador, o Papa Romeo Índia no Vender Alfa, está na proa da rotatória, uma milha passada da rotatória, visual com o campo. Para ingressar no circuito, Índia Novembalfa, torre 1862. 1862, grato, senhor, bom dia. O 6722 desça para 2500, informação de tráfego, posição de 1 hora, aeronave a 5 milhas a 1.500 pés nos corredores de Slide Salvador. Ascente o 6722, está descendo a reautorizar 2500, ascente do tráfego. Você está na escuta da torre ainda? 2, o tráfego esperado, 2.000 pés, 1.009, reporte estabilizado. Confirme, foi cortada a transmissão? O tráfego foi superado. Desce para 2.000 pés, reporte estabilizado, 6722. 6722, tem a tração de vento. Guarde a aproximação para 17, mantenha o setor norte. Ok, vai manter o setor norte, aguardando sua autorização, em November Alpha. 1061, no solo aos 42, libere a direita, solo 1219. Solo 219, gol 9601. Gol 9058, autorizado pouso, 110 graus, 11 a nós. Pouso 10, gol 9058. Boa tarde, gol 9601, de pro. Táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, gol 9601. Romeu, Oscar Bravo, confirme o local da decolagem. Copiado, Romeu, Oscar Bravo, informe o tipo da aeronave e pessoas a bordo. Copiado, reporte o farol da barra, Romeu, Oscar Bravo. Certo, controle Salvador, gol 9232, vai de Deus na 50. Gol 9232, desça para o nível 050, chegada a Mari. 050 Mari, gol 9232. Mais 2 minutos. Ok, ciente, mais 2 minutos, November Alpha, graças. Gol 9058, autorizado pouso, 110 graus, 13 nós. Gol 9058. Siga para uma centena, reporte para o lançamento, Juliette Quebequila. Estabilizado o localizador Amjet 6722. 6722, complete aproximação, torre 18-6. Salvador, boa tarde, Amjet 6722. Estabilizado no ILS, baixo travado. Boa tarde, chamo passando Simbra. Confirme, Simbra? Afirmo, Índia Serra. A rotatória, Romeu Papatango. Gente, preparar na rotatória. Gol 9058, no solo 44, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, 9058. Papá Romeu, Índia, November Alpha, autorizado aproximação para 17. Chame final normal. Autorizado aproximação 17, chamar comunicação nacional normal, Índia, November Alpha. Grave. 234. Salvador, boa tarde, gol 9058, Lebron. Boa tarde, gol 9058, táxi via Alfa, após Juliette, portão 09. Alfa Juliette, gol 9058. Passando acima, embaixo travado, web 67210. Ciente, autorizado pouso, pista 1-0. 1-0 graus, 1-2 nós. Confirmando, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 6722. 1856, autorizado decolar. 1-0 graus, 1-2 nós. Índia November Alpha, informa o Boeing 737 da Webjet, à sua direita, final da 1-0. Guarde autorização de pouso. Evadiu, senhor, tá? Sinal afastado 4 milhas, visual com a aeronave se aproximando na 1-0. Afirma. Aguardando autorização, November Alpha. Web 6722, tráfego da Gol decolando, aguarda autorização. Certo. Reporte Paripe, Guardião 05. Copiado, Oscar Bravo, apenas para informação, temos aeronave, polícia militar, nas proximidades, helicóptero, mantendo 500 pés, com destino a Salvador. graus 12 nós. Autorizado pouso, UEB 6722. Gol 856, decolou os 4-6, chama controle, 119.35. Papá Romeu Índia, November Alpha, observe o Boeing 737 da UEB à sua frente. Autorizado pouso na 197, 110 graus, 13 nós. Senhor Atil, aeronave na curta final da 10, livre pouso para o Índia November Alpha. Prossiga, Guardião 01. TAM 3567, autorizado a linha manter. Copiado, Guardião 01. Reporte aí a 20 milhas de Salvador. Está assinado normal 0101. WebJet 6722 no solo aos 48, livre à direita, solo 121, decimal 9. 209. Na proa da rotatória, chamará 218.6, Romeu Cantão. Gol 9232, desça para 2.000 pés, chegada, corrigindo o ajuste 1009, reporte estabilizado. O Papadão, o Romeu Papadão no corredor Interlagos, na proa da rotatória, de igual com o campo. Ciente, é o número 2 para pouso na 197, chama final normal. Papatango, Romeu, Papatango. Ciente, número 2, chamará na final da 197, o Romeu, Papatango. Paulo Salvador, 3695 Tatã, está no portal meia dúzia, pushback estacionamento. Autorizado até 3695, chame táxi. Autorizado, reportar ataque, 3695. Cruzar o 160 para o segundo lugar. 9602, desça para o nível 060, corrigindo 050, chegada Mari. Para o 050 na chegada Mari, gol 1602. Controle Salvador, eu vou na 273, formação Sierra. Vou na 273, desça para 4.000 pés, chegada Bonfi. 4.000, chegada Bonfi, 273. Controle Salvador, Guardião 05, já liberou pessoal sul, próximo a Itapuã, para Salvador, visual com campo. O Guardião 05 vai manter a linha do litoral e para ingressar no circuito, chame Torre 18-6. Já circuito do Torre 18-6, grau. No solo 50, frequência livre, Fafá Romeu, Índia November Alpha. Aqui, autorizado, Tec-Tec 4. Autorizado, chame liberando. Salvador, Guardião 05. Guardião 05, autorizado da presente, proa direto para o pátio 4. Acusa avistando tráfego de pequeno porte na final da pista 1-7. Tipo da aeronave, Papa Alfa 28 Alfa. Sim, Matheus, sem interferir o contrato, o Guardião 05 direto para o pátio 4. Senhor Salvador, o Romeu Papatão, gol interceptou a sinal da 107 a 5 milhas. Ciente. Aguarde pista livre e autorização de pouso. Informo que há um tráfego na pista e que o Guardião 05 está no setor sul, prosseguindo para o pátio do Graer, que fica à direita da cabeceira 107. Romeu Papatão, ciente do tráfego, aguardando a autorização para pouso na 107. Disco destino é Salvador. Repetindo, Bravo 6 para Salvador. Vai o estado em cima para Unimotor para seguir pelos corredores. Copiado então. Mantém os corredores, depois Paripe. Mantém os corredores após Interlagos. Corrigindo, né, doutor? Afirmativo, Interlagos. Papatango Romeu, Papatango, cheque o trem autorizado pouso. 100 graus, 11 nosso. Trem autorizado pouso na pista 97, trem baixado trabalho de fábrica. 3567, pode voar direto, Eval. Direto, Eval, 3567. Salvador, 3695 da TAM, estamos com 104 a bordo, 4 horas e 30, até no Galeão para o Tati. Afirmo, o helicóptero avistado. Sim, ele vai pousar e não vai interferir com o seu pouso. Sente, o Romeu Babadão. 09, bom voo. E o Juliette Alfa, ponto 090, 2286, 3695. Alfa Tango Serra, controle Salvador, prossiga. Alfa Tango Serra, acione código transponder 020244. O Alfa Tango Serra apresentou o plano de voo junto à sala IF de Salvador. Copiado, Alfa Tango Serra. Preciso do tipo da aeronave, pessoas a bordo e o DAC, o código ANAC do comandante. Copiado, Alfa Tango Serra. Mantenha 1.500 pés nos corredores Veracruz após Interlagos. Reporte Paris. Guardião 01, prossiga. Desça para 500 pés, Guardião 01, direto à rotatória de Simões Filho, um ajuste em Salvador, 10-10-1010. Controle Salvador, boa tarde, Otan 3894, transfere, vai cruzar o nível 170 para 1.0. 3894, desce ao nível 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, Otan 3894. Gol 9232, estabilizado. Gol 9232, complete, aproximação, torre 186. 9232, fechado. Voo no 602, desça para 2.000 pés, o ajuste em Salvador 1009, reporte no localizador. Para 2.000 pés, 1009, voo no 602. Controle, boa tarde, Capitão Whiskey, informe. Whiskey, informe, controle Salvador, prossiga.